Eu quero você comigo. Eu quero ser seu abrigo. Eu quero te dar carinho e compartilhar o pôr do sol no mar. Quando ela chorava, ele só mentia. Ela pedia, ele exigia. Enquanto a morte não os separe, enquanto esse amor não se declare, ela esperava que ele mudasse. Ele mudava o que já tinha sido. Ele bebia, ela trabalhava. Ela sentia, ele nem ligava. A sua sorte já chegou ao fim. Você perdeu o que ela sempre quis. A sua sorte já chegou ao fim. Eu quero tudo que ela sempre quis. Eu quero você comigo. Eu quero ser seu abrigo. Eu quero te dar carinho e compartilhar o pôr do sol no mar. Tenho plena consciência, sou guerreiro em sobrenome. E não perco ela de vista. Como toda correnteza, atravesso as barreiras, as maneiras, as represas. Pois é isso que é a vida, são momentos e corrida. E aproveito a cada instante. Agora tenho a flor que esconder em sua vida. Que completa, alegra minha. Sua sorte já chegou ao fim. Eu quero tudo que ela sempre quis. A sua sorte já chegou ao fim. Você perdeu o que ela sempre quis. Eu quero você comigo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero te dar. Yeah.